está tudo acabado. Já sofremos demais. É melhor esquecer. Mas não pude, querido, enterrar o passado. E é por isso que às vezes odeio você. Por exemplo, se acaso nos vimos na rua, você quer, eu preciso e não sei dizer. Coração.